Oi, aqui é Lucas Santana e você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. I was standing on the corner in the middle of the square, trying to make me some arrangements to give me some of that dynamite beef there. Now I was already high and dressed very fly, just standing on the corner watching all the fine hoes, when up drove my main man band. Olha só, para os Hendrix maníacos, essa versão que eu estou mostrando aqui é um CD do Lightning Rod com Jimi Hendrix e Buddy Miles. A música chama-se Doriella de Fontaine. E esse disco foi lançado pela Celluloid um tempão atrás, há muitos anos atrás, e tem três versões dessa canção, segura. Como eu disse, amanhã, no site do Ronca Ronca e no site da UFM, a relação das músicas, inclusive os títulos das canções do Cassim e seus Blue Caps, que nós não estamos falando aqui, né? Mas tudo bem, amanhã a gente acerta tudo. Without no job, this was the dude's reply, like she's anybody who wants to make some money. Aí rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Aí rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Alô rapaziada, aqui é o Gicrão, crioulo mais honesto da Baixada Fluminense. Promoção. É, já que a gente não pode falar as respostas, vamos falar pelo meu nome das pessoas que estão participando. Claro, acho que você que sabe disso. Né? Apolo Figueiredo Dionísio, Stefan, Ariane Bernardo, Pedro Montenegro, Kleber Vinícius, Fabrício Xavier, Ana Carolina, Carlos Alberto e por aí vai, né? Maíra, Roberta Cardoso Cerqueira, a lenda. Eita, feio. I couldn't compare a man. It's not that his taste is better than mine. It's just that he's the big money man. Bom, comunicamos aqui a reformatação dos Blue Caps. Vamos agora para Domênico na voz principal, Cassim no baixo. É, vamos anunciar a música, assim, de repente, que nós não falamos nenhuma delas. Essa é a faixa título do álbum, chama Futurismo. Vai lá. Penso nos viagens espaciais e nos amigos deliais. Fico sem saber como fazer pra me convencer. O genoma e os neurônios saltitantes, clones humanos e implantes. O futuro até parece uma brincadeira delirante. Mas se você quiser meditar no futurismo, em tudo que deixamos passar, sem se importar, parece que perdemos o senso de humanismo. E agora a água pode acabar. Milhões de neurônios em nossos cérebros. Destes milhões de neurônios, alguns poucos, só alguns poucos, são neurônios saltitantes, conseguem captar as características mais novas da mãe e do pai, que serão transmitidas aos seus filhos e filhas. Quando eu penso nos amores virtuais, nas maquininhas digitais, fico sem saber como fazer pra me convencer. Genoma e os neurônios saltitantes ficam alegres e falantes. O futuro até parece com uma patada de elefante. E a natureza serve só para combustível, e tudo que deixamos queimar, sem se importar, parece que perdemos o senso e o juízo. E agora o mundo vai se esquentar. Para madruga, me vende outro churro, por favor. Que é que foi? Que é que foi? Que é que há? Claro que sim. Então, aqui, dá o dinheiro e põe o churro. E seu madruga, aqui tá, eu quero outro churro, dá o dinheiro e dá o churro. Baranga, cheio de marra, cintura de ovo. Pega quem quiser, mas tem que chegar. É só chegar na night e ver qual é da situação. Mulherada muito doida já dançando até o chão. O cheiro de álcool se espalha no salão. Já vejo a galera se pegando. Pode chegar, cintura. Hit total, né? Cara, tem uma galera mandando mensagem baranga, pra essa música. Baranga, do João? Opa. Não tô nem aí. Fala, Cassim. Olha, eu pego mesmo. Agora vem, me diz quem é mais feliz. Barangueiro que se preze sem bad bitch. Hein, Cassim, o que você falou aí? O João lançou uma nova. Ah, é? Tem uma outra. Qual é que você conhece? Cara, eu vi aqui tem essa baranga super cool, Elisa e Mamãe Virei Capitalista. Acho que uma tem uma participação outra. Do Dileve. O Bruno Natal mandou um link de uma música nova. Ah, é. E acho que tem uma música dele tocando agora no programa do João Gordo, um negócio assim na MTV. Que espetáculo, hein? É daí pro Japão, né? Cheio de barra. Coincidentemente, semana passada eu mostrei uma banda americana chamada Off Montreal. Contei até a história aqui, o cara tomou um pé no rabo de uma menina lá de Montreal e... É aquela lá de Montreal. E o Cassim trouxe o álbum inteiro da banda. Segura. Show me the Que está nas ruas, ouvindo a população. O Ronca Ronca é um manifesto. Será um manifesto? Aí ao fundo o tal do Off Montreal. É o álbum cheio. Mostrei terça-feira passada um compacto azulzinho maravilhoso, She's a Rejector. E ouvimos aqui a quinta faixa do disco que Cassim trouxe coincidentemente. Bacana, hein? Nandão, promoção aí, cara. Tá indo bem. Se liga só na mensagem. Caraca, o programa tá show, tá lindo, som maravilhoso, altamente emocionante, sentimental. É mesmo, né? Sentiu? É pra cá mesmo? É, claro. Entendi. Quer que eu leia mais? É, lê. Pô, textos enormes, né? É, cara? Pois tratados, é, né? Pessoal, alô, rapaziada, mostrado. Onde esse programa vai parar? João Donato, que virá depois? Porra, Maurício, sintonia total. Comprei o disco do Lenny no fim de semana, ouvi e chapei. Até me mandar um e-mail comentando, mas correria, blá, blá, blá, blá, blá. Ana Carolina Mata, tá acabando o milho. Eita, e por aí vai. Por falar em Lenny, é bom lembrar que o Leme, baixista do Motorhead mais uma vez no Brasil, e a promoção da UFM, a gente podia armar uns ingressinhos, hein? Com cerveja. Né não? Claro. Leme é... Pô, você olha pro Leme, esse negócio do rock and roll, né? O que é o rock and roll? Você olha pro Leme, ele... O bicho foi o Road de Jimi Hendrix, meu querido. Vai, fala aqui o Domênico falando aqui, ó. Em Leme também, eu lembrei do meu irmão, que é do Leme, e vai ter um show da banda dele, que é da pesada, chama Fino Coletivo. Ah, toda terça-feira no Cinematec. Jabazinho. Não, vai, repete de novo. Fino também. Coletivo, essa banda é muito boa. É, tão, lógico. Estão lançando o disco pela Dubas, e aí estão fazendo toda terça-feira ali no Cinematec, na Voluntários da Pátria. A nova casa do Léo Feijó. Isso. Aliás, Domênico, descola esse disco pra mim, já tá pronto o disco do... Eu descolo, eu trago aí pra você. Então é Leme, Leme e Leme. E Leme. Que emoção, hein? Come by all to its creator. And through many dreadful nights I lay praying to a saint that nobody has heard. É mais alguma mensagem aí, Nandão? Pô, várias, né, cara? Bom, a pergunta é... nós já estamos na reta de chegada aqui, né? A pergunta é essa, o que você daria de presente, o que você gostaria de dar de presente ao Ronca Ronca no primeiro aniversário do programa na UFM? Então nós temos 8 ingressos simples para Lee Perry, sábado agora, no Circo Voador aqui no Rio de Janeiro. E entre os 8 nós vamos sortear um que vai faturar o CD do Cassim e seus Blue Caps devidamente autografado. É forte, hein, o negócio, hein? É, vai dar mais alguma passadinha, hein? É, o Márcio Borges. Maurício, o programa tá foda. Puta que pariu, rapaz. E a cantora Amy Winehouse, ele tá indicando. Um abraço, o programa tá muito absurdo. Ela é demais, essa moça. Ainda não mostrei aqui. Fábio Sampaio. Já ouviu, Cassim? E agora, vamos para onde, Cassim? Pro mar. Vai. Sinto como uma aranha, içado bem alto num fio no espaço, e tudo em volta é escuro e dá medo, e o fio parece mais fino que é. Às vezes eu tento chegar lá no alto, mas fica bem longe, eu não sei onde é. E aos poucos vai se dissolvendo, e eu fico caindo até chegar no mar. Sou um homem ao mar, um homem ao mar, sozinho, perdido e caindo no mar. Eu sou um homem ao mar, um homem ao mar, e nunca aparece ninguém pra me resgatar. sinto como uma aranha, içado bem alto num fio, no espaço tudo em volta é escuro e dá medo, o fio parece mais fino que é. Às vezes eu tento chegar lá no alto, mas fica bem longe, eu não sei onde é. E aos poucos vai se dissolvendo e eu fico caindo até chegar no mar. Sou um homem ao mar, um homem ao mar, sozinho, perdido e caindo no mar. Eu sou um homem ao mar, um homem ao mar, e nunca aparece ninguém pra me resgatar. Mas engraçado, quando era criança, eu também não fazia nada que prestasse. Todo meu era mal feito, eu não gostava de estudo, era levado. Ele não gostava de estudar? Não. Então ele passou a me dar lições em casa. Chegava à noite e me dava 2 horas de lições. Mas eu pouco prestava atenção às lições, que ele me dava lição. Eu estou estudando aqui, ele está tocando violão. Então não sabia se eu aprendi a ler ou se aprendi a tocar violão. Linda, te sinto mais bela. Nandão, você que é um apreciador. Você viu? Vi, meu amor. Já viu alguém? Vocês já viram o Cartola? Viu, Domênico? Cara, eu não vi, tô louco pra ver. Hein? Eu tô louco pra ver, eu não vi. Cara, é uma coisa a Lucy Crazy total, viu? Cartola, hein? Cartola da Mangueira. Cartola. Johnny, it's feeling so strong. ronca, ronca. Vocês não estão entendendo nada. Nada. Absolutamente nada. Hoje sim. Hoje não tem Fernando Pessoa. A girl. Aí ao fundo, muita gente pensando, pô, esse é o novo disco dos Crepúsculo, não sei o quê. Não, isso aí é Suicide. Tem mais ou menos uns 80 anos de gravação. Yeah. Ah, já chegou a mensagem acabando o milho, acabando a pipoca? Ainda não. Não? Não. Ana Carolina, né? Ana Carolina. Touch me soft. Vem cá, a promoção a gente encerra ou leva mais um mais tempo? 5 minutos. 5 minutos. Então a promoção, se você chegou agora ao Teco Teco, é: o que você gostaria de dar de presente ao Ronca Ronca em seu primeiro aniversário na Oi FM? É, só uma correção, o Pedro Montenegro dizendo que o Fino Coletivo se apresenta no Cinematec às quintas e não às terças. Pô, aí, dito pelo aí, Domênico, cara, é teu irmão, maluco. É o teu irmão, não é um conhecido assim. Que situação, hein? Ainda fizemos. Você ia chegar lá, que né? Que bom, né? Que bom. Ia chegar lá, meu amigo. Que situação. É Leme, Leme e Lene, né? Agora você viu que é o programa ao vivo, né, cara? O irmão do cara deu a informação totalmente Chamberlain, apesar de nós estarmos completamente sóbrios aqui. Aí a torcida, nossa torcida, entra acertando as nossas batatadas, que sempre são muitas, né, Nandão? Não, peraí, pensa, você falou comigo. Eu não falo batatada. Estamos aqui num grande saco de batatas. Mas enfim, o que você gostaria de dar de presente para o Ronca Ronca em seu primeiro aniversário no UFM? Qual é o caminho, Nandão? www.ufm.com.br, selecionando Fale Conosco, Rio de Janeiro. 8 ingressos individuais para Lee Perry, sábado, agora no Circulador. E compilando os 8, vamos sortear um que vai faturar o CD do Cassim, devidamente autografado. Nandão, não pode esquecer de pegar o autógrafo da rapaziada agora, porque encontrar essa turma aqui de novo vai demorar pra dedéu, hein? Um vai pro México, outro vai pra não sei pra onde, vai Japão na parada, Inglaterra. Que é que nem o Moreno falou, né? Eles fizeram a banda pra viajar, estão viajando, então juntar de novo vai ser cascudo, cara. E durante a semana o Nando entra em contato com a rapaziada sorteada, porque o Lee Perry é sábado agora no Circulador aqui no Rio de Janeiro. Oh, you know how. Temos mais 2 músicas, hein, Cassim, pra mostrar aqui. Vamos direto assim? É essa e depois a gente emenda em outra assim direto, tá? Você puxa um pouco a entender o que se passou, mas não faz mal, não faz mal, não. Eu não quero mais nada com você, e ponto final, ponto final. Sempre que eu pude, tentei te dizer que não dava certo, você não ouviu. Agora é tarde, eu quero mesmo andar pra frente, ser mais esperto, mais bonito, inteligente. Eu quero mesmo estar na moda, fazer ginástica e andar de bicicleta. Papaparirida, pudubudida, papaparirida, pudidol. Papaparirida, pudubudibarida, ririda, ririda, pudubudida. Papaparirida, pudubudida, papaparirida, pudidol. Papaparirida, pudubudibarida, ririda, ririda, pudubudida. Eu não quero mais nada com você. Você puxa um pouco a entender o que se passou, mas não faz mal, não faz mal. nada com você. Ponto final, ponto final. Sempre que eu pude, tentei te dizer que não tava certo, você não viu. Agora é tarde, eu quero mesmo andar pra frente, ser mais esperto, mais bonito, inteligente. Eu quero mesmo estar na moda, fazer ginástica e andar de bicicleta. Tranquilo, não tenho medo do mundo, não tenho medo do mundo, não vou me preocupar, não vou me preocupar. Que me passe a doença, que me passe a má sorte, que me passe olho grande, que me passe, que me passe a inveja, que me passe olho grande, que me passe a guerra, Oi, aqui é o Bidu Cordeiro, trombonista da Orquestra dos Paralamas e do Reggae B. Eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Disso é jam session, é freestyle. Isso foi Cassim e seus Blue Caps acompanhando genial guitarrista Gabo Szabo, húngaro, cascudérrimo, que é essa hora lá em cima com Jimi Hendrix e... Cartola. Jimi Hendrix. Amigo do Donato. Amigo do Donato, pois é. Tem história pra contar sobre ele. Você aqui, né? Pra puxar o papo. Então, isso aqui é a música que o Santana pegou, misturou e fez um hit absoluto, né? Gypsy Queen, a versão original do Gabo Szabo. Enfim, agradecer a participação da nossa torcida. É mais uma comemoração do primeiro aniversário do Ronquinha na Oi FM. Foi barra pesada hoje. Barra pesadíssima. Agradecer ao Cassinho, os Blue Caps, Dani Bananinha comandando. É um prazer. Pô, arrebentou. Obrigado, Domênico. Obrigado aí. Alberto Continentino, terça-feira que vem aqui com o João Donato ao vivo. Stefan San Juan. Com o Cassinho aqui também para me ajudar a levar essa batata quente. Enfim, beijinhos para vocês, Cassinho, obrigado mesmo. Mais uma vez participando do Ronquinha. Falou, Domênico. Falou, Moreno, um abraço. Beijinhos, terça-feira a gente volta. Tchau. Ronca, ronca.